bow break, let it come down, crash. Let the sun fade out to a dark sky. Can't say I'd even notice it was absent. 'Cause I could live by the light in your eyes. Unfold before you what I've strung together. The very first word. Diz assim, Bernardo. Oi, Egídio. Não. Por que não? Mas você falou com todo mundo. Charlie, dá oi. Diz assim, oi, Gigi. Charlie, Charlie. Todo mundo, Gigi, eu não quero falar contigo. Pois é. Tá bom. Tá bom, meu filho, tá bom. Quer sair? Quer ver o boi? Bernardo, agora a gente não vai mostrar boi, não, gente. A... O hobby dele é olhar boi no Google. E cavalo. Cavalo, meu filho. É. O Charlie não quer dar oi, ele tá muito tímido. Pouco. Bernardo também não quer mais falar, não. Charlie. Quer falar com o Egídio? Não. Por quê? Eu não quero. Você gosta do Egídio? Não. Bernardo, esse aqui é o Egídio, essa foto. Faltando alguém. Alguém caiu. Esse aqui sem foto é o Pedro. É? Aí esse aqui com as tampinhas de cerveja nos olhos, tá vendo? É. Ele é doido, o nome dele é Elton. E esse? E esse aqui é o Rafael. É? E não tem mais não. Mais duas pessoas vão entrar. É? Sim, tio. Duas, só duas. Quero todos. E o Lucas, né, se chegar? Quero todos. Esse aqui é o Luiz. Mas ele é fresco, aí ele coloca Luiz em francês no Facebook. Não é por isso. Não é por isso. É sério, o nome não é esse? O nome é Luiz. Ah, é verdade, agora que eu tô vendo, Luiz. Não, porque assim. Eu sempre pensei no seu nome. Puta merda. Não, gente, eu tinha uma amiga estudante de intercâmbio na escola, que ela não conseguia pronunciar Luiz, e daí ela pronunciava Lui, e daí todos os meus amigos começaram a me chamar de Lui, e ficou. Daí virou nome artístico. Gente, o meu nome é franco-italiano de verdade, desculpa. Olha, o Tom, quando eu o conheci, ele se apresentou, o Elton, quando eu o conheci, ele se apresentava como Tom. É que muitas pessoas me chamavam de Tom. Daí até no Facebook eu assinava. No Facebook não, no Orkut eu assinava como Tom também. Como é? Espera aí, todos calados. Como é que é, Bernardo? Tu ouviu, Rafa? Escutei, Rafael. Fala aí de novo, Bernardo. Rafael. Bernardo, vamos assistir o King Kong? Vamos. Bora, a gente vai te levar lá pro quarto. Você quer ir? Quer. Foi bom. Tchau, tchau. Diz tchau a todo mundo. Diz tchau a todo mundo. Tchau, Bernardo. Ouviu? Tchau. Foi bom. A gente tá falando que tem uma corrente de ar em algum lugar. Aqui, eu já falei. Então fecha essa porta. Porque no meu quarto é ar, mas eu tô na sala porque o Bernardo tá assistindo King Kong lá. Eu não vou passar calor por sua causa, querida. Não é por minha causa, pela qualidade do podcast. Gente, não tô ouvindo nada, sinceramente. Pois eu vou diminuir. Então tá bom, de boa. Vamos começar, então. Cadê a vinheta? É a sua risada, começa. Gente, mais um podcast, Awards News. Também quero... conhecido como Lui. E eu quero começar já xoxando essa coitada que pensa que manda no nosso podcast. Tivemos algumas reclamações, eu darei nomes aos bois. É por isso, spoiler. Tiago e Adam vieram falar que os nomes do... Os atores Jared Leto e Michael Fassbender foram pronunciados erroneamente por Louis. Como que é o nome? É como pronunciei, Jared Leto e Michael Fassbender. E a senhora... Thiago Felipe Adame. E a senhora... Thiago Felipe Adame. Ok, fale. Talk to the hand. Pelo meu saco. Não, mas espera, antes disso, vamos nos apresentar, porque todo mundo reclama, todo podcast que a gente começa sem se apresentar direito. A gente já tá gravando. Então, gente, vamos claro que já tá gravando. De não fazer essa pergunta mais? Exatamente. Já. Só por que fora. Pergunta, viado. Que pergunta. Na edição do outro podcast, eu tirei umas 30 perguntas do Lucas. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ah, certo. Tu fez várias mesmo, né? Isso é ridículo. Então ainda não começou, na real. Vamos começar de verdade agora. Ok. Bem-vindos, amigos barro ouvintes, a mais um podcast do Our News. Eu sou o Luiz Vidovic de São Paulo. Tenho aqui comigo de Maringá o Elton Teles. Olá. Fala oi, Elton, pra saber sua voz. Olá. Eu falei oi. Dos confins do Ceará, é uma cidade que nem o Google Maps sabe que existe, Silras Lima. Ridículo. Oi, gente. Mais uma vez, em participação especial, o Egígio, do Rio de Janeiro. Oi, gente. Minha participação especial, ela é a produtora executiva do podcast. O Egígio é fixo agora, moço. A partir de agora, vai receber crédito de edição do nosso podcast. De Nova Orleans, a gente tem o nosso correspondente internacional, o Rafael. Oi, gente. E a participação especial do Pedro Nascimento, de Niterói. Oi. Eu sou o Pedro. Oi. Fala, viado. Eu sou o Pedro. Ok, então o que a gente vai falar nesse podcast? Eu queria começar soltando o spoiler de Homeland da última semana. Ah, não. Porque eu vou abrir aqui pra saber, pra falar pra vocês o que tá acontecendo. Não. Mas olha, se vocês ainda assistem Homeland, eu acho que tá boa, e se incomodam com spoiler, vocês merecem ouvir spoiler, porque a série tá um lixo, desculpa. Tá horrível. O Pedro tá em dia, muito, né? Muito, muito ruim. Luiz, nem precisa ir atrás dos spoilers. Não precisa ir atrás dos spoilers. O Pedro tá em dia, ele pode nos contar tudo. Exatamente, Pedro. A Karen já tá louca. Ela é louca, né? Mas ela já não tá mais fingindo que tá... Sabe? Ela tá fingindo ser mais louca do que ela é. Agora ela tá... Na louca, tá normal. Tá louca, quem ainda vê essa cena. Gente, mas você foi... Bem, né? Essa loucura dela... Não, mas tá, ela, porque tá eu... triste. Mas essa loucura dela tá sendo dissimulada desde a primeira temporada? Como é não, isso? Não. Não, eles fizeram. Ela entrou em pacto com o Sol para ela ficar fragilizada, para os terroristas acharem que ela está contra o governo. Sabe, o Sol denunciou ela na CIA, falando que ela. Que a culpa do. Sabe? Que ela estava com o Brody, sabe? Na CIA foi dela. É, que ela teve parte Brody, da culpa daquilo. E o Brody só teve, apareceu. É, parte de culpa naquilo. Em um episódio, e sumiu dali. A gente não sabe o que aconteceu com ele direito, mas depois daquele episódio, acho que passou. Foi praticamente só com ele. E o Brody só apareceu naquele episódio, eu tenho que falar. Foram lá. Acho que ele apareceu um pedaço de outro também. Aí, quem são agora os terroristas nessa todos... temporada? São os iranianos. Quem são os terroristas nessa temporada? Não era na Venezuela? Não, a Venezuela é onde o Brody tava. É. Levaram ele pra Venezuela. Gente, desculpa interromper, mas eu não vou encarar esse assunto tão desestimulante logo no início do podcast. Exatamente, isso é só pra quem se incomodou com spoiler, só pra dar avisado que Homeland... Desculpa falar. Um spoiler completo de Homeland pra quem se incomodou. Egídio, deixa isso. Exatamente. Desculpa Mateus, falar, começou broxante, tá? Não, olha, eu vou falar agora de uma coisa legal, porque eu assisti, na minha temporada em Nova York, o Always Lost com Robert Redford. E, gente, que filme chato. Gente do céu, eu tô chocado. Vocês tentem assistir isso no cinema, porque é impossível terminar um filme desse em casa. Vocês vão pausar, tipo, 500 mil vezes pra ir no banheiro, sem vontade de voltar. Nossa. Ou seja, o filme é um desses delírios coletivos da crítica americana. Sabe o que eu acho bizarro com o Redford, falando dele ganhar o Oscar? Ele não tem um personagem no filme, o personagem dele é mais uma alegoria, entendeu? Então não tem background, você não sabe de onde o cara vem, você só sabe... Ele é mais um estado de espírito daquela pessoa lutando pela sobrevivência. Mas você não sabe nada sobre ele, você não sabe se tem alguém esperando ele, se ele é casado, se tem filho, o que está motivando ele a tentar ficar vivo. É mais esse estado de espírito alegórico. O filme é bem ousado, tem acho que dois diálogos só. O resto é um personagem só, não tem outro ator no filme, mas é bem difícil de assistir. E ele se pressupõe muito mais edificante e incrível do que ele realmente é. Inclusive, tem umas cenas bem clichês, assim, que você revira os olhos. Então, dos três filmes que tu viu em Nova York, três são protagonizados pelos três favoritos ao Oscar, né? Exatamente. Só me falta ver o Tom Hanks, que já tá em cartaz no Brasil, que eu não vi ainda. Mas eu vejo essa semana ainda, talvez. E o Bruce Dern, que passou o Nebraska em algum, na mostra ou no Festival do Rio? Festival ou do Rio. Passou no festival. Alguém assistiu? Eu assisti. O Egídio assistiu. Eu perdi. A passagem tá perdendo. Pedrinho, você viu também, não viu? Não, eu perdi. Eu não consegui no dia. O que tu achou, Egídio, do Bruce Dern? Eu acho ele fantástico. O filme é bem menos pesado do que eu achei que ele fosse. É um filme que, apesar da temática punk, ele pega pesado em algum momento só. E tem a personagem da esposa dele, a June Skib, que ela quebra muito a parte pesada do filme. Então, assim, é um filme muito mais positivo, sei lá se essa é a palavra certa, mas ele é mais solar do que eu imaginei. E o Dern está muito bem. Ele carrega o filme, assim, muito bem. Tem altas cenas para Oscar e mas ela também ajuda muito. A June Skib também ajuda muito a pintar o personagem que ele apresenta. Então, é assim... O filme é mais uma comédia ou um drama? Ele é mais uma comédia, mas quando ele toca no botão drama, ele vai lá no fundo. Isso é muito condizente com o cinema do Payne, né? Que é, uhum. que é mostrar uma perspectiva solar, como a gente falou, sobre as vidas, os dilemas de homens comuns e já muito calejados e sofridos. Uhum. Que tem essa pegada cômica de vida cotidiana, de gente como a gente. E aí, a certa altura, o drama vem e se impõe de uma maneira que de tão inesperada, acaba pegando mais forte. Eu sinto isso em todos os filmes dele. Uhum. Já foi confirmado se o Bruce Dern vai pro Globo de Ouro em comédia ou em drama? É comédia, né? Acho que não foi Sério? Confirmado ainda. Não foi confirmado? Foi? Eu achava que ele iria pra drama, gente, pela última coisa que eu tinha lido. Eu não sei de nada dessas submissões. Tá tudo tão embolado que eu tô em dúvida com relação a tudo. Porque eu vi que o Antes da Meia-Noite foi pra comédia, né? Exato. Depois que, nossa. Depois que submeteram Antes da Meia-Noite à comédia, eu meio que perdi o rumo. Mas sabe que tem um lance curioso do Nebraska? Que ele não é o protagonista do filme. É o Will Forte, né? É o Will Forte. Que vai se lançar na campanha como coadjuvante. Não tem a menor chance. A não ser que faça uma mega campanha ultra e aí consigam. Mas o Will Forte, ele é o protagonista absoluto, incontestável. Mas a história gira em torno de um desejo do Bruce Dern que movimenta todo mundo, inclusive o protagonista. Então, dá para entender por que consideram ele protagonista. E essa foi uma decisão da família do Bruce Dern. Aliás, a Laura está à frente, né, dessa campanha, de que o estúdio deu a ele a decisão de como coadjuvante e como protagonista, e o Will Forte ficou esperando essa decisão. E a Laura Dern decidiu que ele vai como protagonista. Eu acho que talvez ele teria mais chance de ganhar um Oscar como coadjuvante. Apesar de que eu acho que o Fassbender vai, tipo, dominar as categorias. Eu já acho que o Fábio não vai ser nem um favorito. Você acha que ele não ganha? Eu acho que ele nem chega como, como um dos favoritos na cerimônia. Quem? O Michael Fassbender do 12 Years a Slave. Olha, os três protagonistas que eu vi, com exceção do Robert Redford... Eu tô vendo na boca da mulher dele. Foi, meu filho? Foi. Ele porque a... Essa participação especial dos sobrinhos dos Silvers, pra quem não conhece. Ele beijou na minha boca. Continua, eu já volto. Mas, continua falando, Luiz, você estava falando dos três protagonistas que você assistiu? Então, dos três que eu assisti, eu não vi o Bruce Dern, mas são personagens tão fortes que eu acho bem difícil um filme mais leve, com um personagem um pouco mais low-key, que possa fazer afronta. E eu não sei se o Bruce Dern tem tanta bala na agulha assim com a academia. Uhum. Mas foi justamente o que eu falei, que tu conferiu os três favoritos. O Tom Hanks e o Bruce Dern. O Tom Hanks não... eu vejo essa semana. Hoje o Tom ele Hanks não é nada fora. Leve também, não. Não é nada leve. Alguém mais viu o Tom Hanks? Eu vi o Capitão Phillips ontem. Eu vi também. Então, todo mundo fala que os últimos minutos dele são incríveis, né? Que devem talvez as melhores coisas que ele já fez no cinema. É bem tenso, cara, assim, e como você comentou dos outros três personagens, eu acho que o Tom Hanks, ele vai se beneficiar muito também pelo personagem dele, que é um cara íntegro, enfim, que tem família e tal, um cara de bem. Quanto à atuação do Tom Hanks, eu gostei muito, assim, eu fiquei impressionado com como ele tá confortável no papel, como ele compreendeu todo aquele, vamos dizer, aquela linguagem técnica de navio, ele fala aquilo com uma autoridade que é bem bacana. E o final dele é muito intenso mesmo, assim, eu realmente... Mas pra mim o Capitão Phillips é direção e edição, direção e montagem, pra mim o filme é isso. Tem uma coisa no Tom Hanks que o pessoal tá falando muito disso. A parte final é foda, ele tá... Eu, assim, óbvio, ele tá muito foda na parte final, é o momento X dele, mas pra mim, desde o início, a partir do momento que ele percebe que o navio vai ser invadido, a expressão dele já garante uma coisa ali, porque é muito, muito bom. Assim, nego reduzir só ao final, acho um pouquinho de exagero. Eu também acho, cara. Eu gostei da construção em si do personagem, sabe? Tipo, ele tá numa situação adversa e ele vai acompanhando também o ritmo do filme. Ele vai ficando tenso à medida que o filme vai ficando tenso também. Então ele acompanha muito bem o clima, a atmosfera. Eu gostei muito do Tom Hanks no filme. Eu indicaria, assim. Não sei os demais, eu não vi nenhum outro, mas eu acho que é válida a indicação. Gente, vamos deixar os participantes falarem. Vai, Pedro. Eu não vi ainda. Já vi Rafael. Eu também não assisti ainda. Então cala. Mas eu gosto então... muito do Tom Hanks, mas, porque eu acho ele meio subestimado nessas coisas. Sempre. Como assim roubado, subestimado? Ele tem dois Oscars consecutivos. Por 2 anos seguidos. Ah, mas sei lá, eu gosto muito dele em Náufrago. Acho que. Não sei. Eu sinto ele, às vezes, ele meio underdog, assim, nessas categorias. Eu já acho ele super estimado. Ele não mereceu nenhum dos dois Oscars. Também acho que não. E das outras indicações, ele só mereceu uma. Então, pronto. E qual que você acha que ele mereceu? A primeira, Quero Ser Grande, só. Você não gosta dele no Náufrago? Eu gosto, mas eu acho pouco. Eu acho um trabalho mais de caracterização, aquela coisa de... Não caracterização, mas mais o trabalho físico. Ah, super emagrecido, tô fazendo carinha de sofrido. Você não gosta de Filadélfia, ele? Não, eu acho que o Denis vai dar uma surra nele em cena. E pronto, eu ainda considero a indicação dele por Forrest Gump, mas a Vitória, eu acho assintosa. É, a Vitória de Forrest Gump, também não sou muito fã. Eu não sou tão crítico quanto o Tom Hanks. Eu gosto. Eu gosto dele como ator, eu gosto da persona também. Enfim. Quanto aos Oscars, não sei. Eu acho que eu não assisti todos os indicados lá do ano e tal, mas eu gosto das performances. Eu gosto vocês muito não veem. Mais de Filadélfia que qualquer outra coisa. Vocês não veem o Tom Hanks meio como eu falei de uma vez da Diane Keaton, que ela tem aquela persona muito forte, todos os papéis ela faz uma variante daquilo que ela é. E daí o Tom Hanks, eu vejo muito isso. Eu acho muito difícil ele se camuflar em qualquer coisa. Não. Sério, cara? Mas você fala isso da Diane Keaton, assim, em qual época? Oi? Você fala isso da Diane Keaton, mas em qual época? Eu falo logo que ela bombou nos anos 70. Tanto que ela ganhou o Oscar por Annie Hall. Annie Hall é ela, né? O figurino Sim. que ela usava era a roupa dela. Era a ela. Personagem foi baseada nela. E você vê os trejeitos dela, como ela se porta em uma comédia. Até o Alguém Tem Que Ceder, para concorrer ao Oscar. É a mesma persona, mais ou menos como a Mary Louise Parker, que tá sempre fazendo ela mesma. Qualquer papel que você vê. Eu vejo o Tom Hanks tipo, meio nesse nível. Quando falam da Diane Keaton, pra mim, meio que eu apago o Woody Allen da minha cabeça. Então sempre vem As Filhas de Marvin, Reds, que é a melhor atuação dela. Enfim, Poderoso Chefão também. Eu acabo esquecendo, deletando essa parte que ela trabalhou com o Woody Allen, sabe? Então eu nunca fiz essa associação que você faz. Mas é de se pensar. Eu acho que ela impressa muito dela mesmo pros personagens. Assim. Mas o objeto da comparação, que é o Tom Hanks, no caso, tem vários papéis, alguns que ele tá bem no piloto automático, que é o Tom Hanks ali na frente, a mesma persona, a mesma maneira dele agir, como ele tá fazendo um discurso, é ele nos filmes. Gente, essa participação da família do Silva tá muito engraçada. Eu tô bem confuso. Eu não vejo isso, Tom. Eu vejo isso em outros atores. Agora eu não vou lembrar nenhum nome assim, de cabeça, mas eu vejo isso em muitos atores. Mas no Tom Hanks eu não vejo essa variante, sabe? A mesma pessoa variando ali de papel. Poxa, eu acho ele até bem bacana. Eu gosto muito dele em Estado da Perdição, por exemplo. Assim, que é bem diferente, é uma coisa mais pausada, mais introspectiva dos outros papéis dele. Enfim, eu acho que navega bem, assim. Não. Eu acho que tem alguns papéis em que ele realmente consegue entregar e ser diferente. Estado da Perdição. Só que se você pega a filmografia dele, tipo, 90% dos filmes ele tá em piloto automático, né? A Julia Roberts é outra que é sempre ela mesma nos papéis. A risada é a mesma, os trejeitos são os mesmos. Mas funciona. O último que eu vi do Tom Hanks, que eu não achei que ele tava muita coisa, era o Cloud Atlas. Gente, que filme ruim aquele, né? Gente, eu dormi, eu não posso dizer nada. Eu gostei do Tom Hanks no Cloud Atlas fazendo o escritor que joga o cara pelas varandas. Mas é um negócio Nossa, bem raso mesmo. É ridículo. Eu gosto dele ali, não sei. Eu acho que a viagem teria potencial se algumas das histórias fossem filmes sozinhos, talvez. Eu acho que funcionou muito esse... Eu lembro que na época eu gostei do filme, mas depois eu vi que ele não funciona muito com esse retalho de várias histórias. Mas eu gosto de algumas daquelas histórias ali, eu gosto. Mas a decisão de colocar vários atores fazendo personagens diferentes, com maquiagem que nem sempre funciona... Gente, juro que pra vocês, eu ficava pensando naqueles episódios de Chapolin, em que a Dona Florinda era casada com o Seu Madruga, e tipo, mãe e prima da Chiquinha, e era tipo aquilo. Gente, tá caindo a casa do Silva. Na minha cabeça, o pôster do filme da Julia Roberts com a Meryl Streep agora, sabe? Ouvindo a família dos filmes. Que elas estão rolando no chão. Canções agora, a pauta, né? Canções e Jogos Vorazes, é isso? A gente poderia falar das canções e Jogos Vorazes, porque a galera postou lá no grupo que parece que o filme tem 6 ou 7 canções originais. Não sabemos quantas vão ser elegíveis pro Oscar. Uma delas é daquela menina da Nova Zelândia, que tá bombando agora, que eu não sabia nem quem era até um dia atrás. Lorde. Sim. Vocês conhecem? Eu baixo o CD dela. Sim, eu conheço. Eu gosto do CD. Eu conheço uma música. Aquela Royal, né? É. É, então, eu também. Gente, vai ter toda festa aqui nos Estados Unidos. E a música do Hunger Games é ela, é isso? Ou ela fez mas uma é um cover? É um cover. Gente, okay. Sejamos objetivos. Se esse filme, se alguma canção desse filme chegar com alguma chance no Oscar, vai ser o Coldplay, ponto final. Eu também acho que deve virar o Coldplay. É boa a música, porque eu não vi. Ai, deve não ser, né? Coldplay. É. Mas esse eu adoro Coldplay, mas eu não gostei muito da música. Eu também não. Eu como fã também. Bom, todos sabemos que vai ganhar a música do Frozen, que é a nova animação da Disney, que está sendo considerado o melhor filme deles desde o Rei Leão. Alguns vão além, dizem que que é o melhor filme da Disney desde a Bela e a Fera. Então vai vingar. Seja, eu não sei porque algumas pessoas, você inclusive, Silvia, falou que você estava meio receoso com o filme. Não, eu não tô receoso, eu não espero nada. Eu acho que não tem motivo nenhum pro filme não ser bom. Eu achei o trailer horroroso. Eu também não gostei do trailer, mas eles chamaram todo elenco, é uma galera da Broadway. Tem tipo o gordinho do Book of Mormon, a Idina Menzel, o Jonathan Groff, que do Spring Awakening, tem a Kristen Bell, que faz a Verônica Mars, que ela canta super bem. Eles pegaram um elenco de peso para fazer um musical. Isso não é garantia de sucesso. Olha o elenco que aquele filme Ao Entardecer reúne. Meryl Streep, Vanessa Redgrave, o filme é uma merda. O que mais? Olha o elenco que Nine reúne. É verdade. O filme é uma merda. Isso aí não é garantia de nada. Não, mas a gente tá falando de música. Olha, meu motivo pra estar ansioso pelo Frozen, além de ser uma galera que veio da Broadway, é porque no Tangled, o Enrolados, eles chamaram uma moça da Broadway, que é a Donna Murphy, pra fazer a mãe da Rapunzel, e ela arrasou, assim. É o melhor personagem do filme, e a melhor música do filme é dela também. E eu acho que, tipo, tem tudo pra ser uma super de uma trilha, e que a história, pela maneira como eles se inventaram, que é bem diferente do conto em que é baseado, pode ser que fique muito boa. Porque é uma relação de duas personagens femininas, né? Que parece que elas são irmãs na história. Então, eu acho que o único empecilho aí vai ser tentar vender o filme para os meninos. Aliás, a galera da crítica que tem visto o filme recentemente tem debochado muito da performance da Demi Lovato para a música, porque de que em comparação à música no filme, que é interpretada pela Idina Menzel, dizem que chega a ser vergonhosa. Mas dá pra perceber, porque tem no YouTube, acho que um minuto e meio de uma prévia da Idina Menzel cantando essa música, e acho que tem que dar uma favorita ao Oscar de melhor canção. Eu só ouvi a versão da Demi Lovato, que é chatinha, chatinha. Eu amo a Idina Menzel, mas eu amo, Lovato. Sou louco nessa mulher. Eu curto bastante ela também. Oi? É a música da Alana também, do Great Gatsby. Que na época do filme, eu achei que é boa. Eu achei que essa música não ia nada longe. Só que eu não lembro que música é essa. Eu gosto da música. Young and Beautiful. É linda essa música. Também. É. Da Lana Del Rey? Isso. Eu não sabia que era elegível essa música. Deixa eu falar, caralho. olha o Guerra tentando se sobressair sobre o elenco fixo. Desculpa. E a música vencer, quem leva a estatueta são os dois, né? A Lana e o Baz Luhrmann. Olha só. Eu acho que o hype em torno da música é mais por isso, que é uma forma de reconhecer o Baz Luhrmann. Porque o Grande Gatsby, assim como os Jogos Vorazes, tipo, eles têm várias músicas que poderiam ser elegíveis porque elas são canções originais também, né? Eu vi do Grande Gatsby, são acho que 8 canções. Foram feitas, compostas para o filme. Tipo, tem do Jay-Z, tem da Florence and the Machine, tem vários lá. E o que me surpreende é... Florence é muito boa também. Tem do XX. Eu já ia falar isso. A música da Florence é muito melhor que a música da Lana. Eu também acho a música da Florence melhor. Eu gosto muito das duas. Mas, Sil, você acha que a Academia tem alguma dívida com o Baz Luhrmann? Olha, a esnobada dele em direção pro Moulin Rouge foi, tipo, pra esnobar daquele ano, foi uma coisa que foi comentada por anos a fio. Até o Whoopi Goldberg fez uma piada lá no palco. Exatamente, foi uma esnobada muito sentida, porque o filme retomou um gênero que é muito caro a Hollywood, e como assim esnobam o realizador daquilo, sabe? Mas ele caiu pelo David Lynch aquele ano, não foi? Não, ele caiu pelo... Foi pelo David... Pelo Ridley Scott. Mas o diretor sozinho do ano era o David Lynch. Não, o Ridley Scott não vingou em filme. O Falcão Negro em Perigo não foi indicado a melhor filme. Mas o Cidade dos Sonhos não foi indicado a mais nada. Mas o David Lynch já vinha sendo indicado a todos os prêmios de direção do ano. O Ridley Scott não. Ah, ok. Bom, não me lembro. Enfim, ele foi compositor dessa música da Lana Del Rey? Ele é co-compositor. Tem esse termo, co-compositor? Tem. Ele é co-compositor da canção. Ela é a compositora, a arranjadora, não sei como é que eles distinguem isso. Enfim, os dois levam a estatueta. Eu vou achar isso bizarro. Eu acho que tem chance. Meu Deus. Se acho, ela ganhar, vai ser legal. Eu acho que a disputa vai ser Frozen. E o grande Gatsby. Imagina ela cantando no Oscar, mano. Ela é péssima ao vivo. Eu fico lembrando daquele fiasco no Saturday Night Live. É, ela girando. Mas rendeu um dos melhores tumblers da história. Ela fica girando, né? Um dia eu cantei Lana Del Rey no karaokê. Eu fiz a voltinha, ninguém entendeu, mas ok. Mas tem também a música que ganhou pro filme do Spike Jonze. Não, mas eu ouvi, achei chatinha. Não, eu gostei, mas é underdog. Se chegar, chega pra figurar na categoria e pronto. E a do Kings of Leon pro Osage County? Eu soube que esse filme tinha uma canção do Kings of Leon semana passada, fiquei chocado. O Augusto Osage County, Elton. Ótimo. É um filme que só cai, né? Ninguém tá falando dele, né? Eu acho que o Weinstein vai mirar no... Repetindo, que eu já falei isso em outro podcast. No fim, ali, eu acho que de dezembro pra janeiro, quando a crítica já tiver deixado seu posicionamento claro e tal, o Weinstein vai virar a atenção dele pro Fruitvale Station. Uhum. Mas eu tô... E Filomena? Não. Não? Pra filme, direção, não. Ele vai garantir a indicação pra Judi Dench, pronto. O que você ia dizer, Elton? Não, por falar em Weinstein e canção, o The Butler vem aí com duas, né? Duas canções. Eu não sei quais são, mas eu acho que... Não, mas eu acho que o The Butler só emplaca a Oprah Winfrey. E maquiagem. Aliás, o que tava a galera falando que a Oprah não se posicionou sobre o 12 Years a Slave ainda? Porque ela nunca deixou passar estreia de filmes sobre negros e tal, sempre indica no programa dela, e o 12 Years a Slave ela deixou passar, ela não indicou pro público dela. Mas o programa acha que é por causa ainda? Não, mas ela tem tipo um outro programa que. Não, é, tipo, mas ela tem um Twitter, ela tem meios de comunicação e ela simplesmente não indicou o filme a ninguém. E vocês acham que é por causa da Lupita que ela tem uma camisa pra cabeça? Eu não acho, tenho certeza. Gente, mas eu não quero mais falar de Oscar, encheu o saco, eu já tinha falado isso pra vocês em box. É. Vamos falar sobre o que você quer falar, Silvia? Ok, que música que você quer falar? Eu tenho que falar de hoje, o Pedro. Oi. É aficionado em música, né? Sou? Cala a boca. Eu entrei aqui no Facebook dele. Ele tem um álbum. O que foi isso? Eu tenho o quê? Não ouvi. Tem alguém fungando aí no microfone? Pare. É essa corrente de ar que eu tô falando e vocês não acreditam em mim. Ah, pois não é aqui. É alguém fungando no microfone. Alguém tá sendo chupado e... Enfim, o Pedro tem um álbum no Facebook onde ele cataloga e dá cotação aos CDs que ele ouve durante o ano. Ah, sim. Tem aqui Pacífica, do Depressed, o que mais? Isley's, do White Belly, Flume, do Dumi, tem mais Zesp, do Thiago York. Uhum. Tem Moderati, Stromae, é assim que se pronuncia, Stromae, Stromae. É. Enfim, eu quero que o Pedro fale um pouco sobre o que ele ouviu esse ano, o que ele indica e o que ele não indica. Sim. O disco que eu mais gostei esse ano tá nesse álbum, que é o do Aluna George, Bad Music, que tá, eu acho que é o disco que eu mais gostei esse ano. Que é um... Alguém conhece? É tipo um R&B... Oi? Pedro, fala, não pede a opinião de ninguém. Não, eu falo. Tá, é um R&B meio eletrônico, assim, bem uma dupla inglesa que eu gostei bastante. Deixa eu ver, tô olhando aqui no álbum pra ver se eu lembro. Eu gostei. Esse Side Effects of You da Fantasia. É, muito bom também. Ela voltou agora com esse disco, muito bom também, da Fantasia. Mas... Okay. Fantasia. A moça que ganhou American Idol? Isso, nunca ouvi. Ela tá com um álbum legal? É uma mulher que grita, basicamente. Bem legal. Tá bem legal. É uma mulher que gritava, basicamente. A galera falava que ela tinha voz de pato. É, não, ela continua com uma voz assim. A voz dela continua assim, mas eu gostei bastante do álbum. Gente, mas a favorita... Eu gosto da voz dela. Mas isso é ruim ou é um aspecto dela que você compra ou não? Não, eu gosto. Eu sei que ela tem voz de pato, assim, que as pessoas falavam isso na época, mas eu gosto. Mas isso nunca me incomodou. Eu sempre achei ela que ela tem uma voz bem original, bem diferente de tudo. É. Porque a favorita atual no The Voice é uma tal de Caroline, uma coisa assim. Ela tem uma voz bem irritante. Vou me matar. O Thiago Adam, vou me matar, mas ela tem uma voz meio irritante. Então, eu me lembro que na temporada da Fantasia no American Idol, foi aquela temporada em que a Jennifer Hudson foi eliminada muito cedo. Foi oitavo lugar. E quando a Jennifer Hudson... Uhum. Isso, sétimo ou oitavo. E quando a Jennifer Hudson ganhou o papel no Dream Girls, ela perdeu o papel para a Fantasia, que também estava fazendo testes para o filme. Ela ganhou, aliás, o papel acima da Fantasia. Uhum. Essa eu não sabia. Mas a Jennifer Hudson merecia mais do que a Fantasia, com certeza, na época, eu acho. Ah, eu acho que não. Eu odiava ela no American Idol. Eu gostava dela. Pedro, o que tu não indica esse ano? Que eu não indico esse ano? Deixa eu ver. Eu não sei, porque eu ouço... Pode, nesse álbum que eu criei, eu ouço mais do que eu conhecia. Então, tem essa dupla... britânica, que é o Rizzo Kicks, que são dois rappers que, por uma sensação lá uns anos atrás, lançaram o segundo disco agora, é bem fraquinho. Não sei. Okay. Rizzo Kicks. São dois amigos britânicos de rap. O segundo disco deles é bem... O Rafa também é bem ligado em música. Rafa, o que é que tu ouviu esse ano? Tu recomenda? O álbum, até agora, o álbum que eu mais gostei foi o do Queens of Stone Age. Achei disparado, a melhor coisa do ano. Fantástico mesmo. Um dos poucos que eu ouvi. E tu encontrou o Josh Homme aí, né, cara? Foi aqui, eu tava em Austin. Eu tinha ido pro festival em Austin. E eu tinha... Aí na gringa. Eu fui aí, quando eu falo na gringa, tá? Desculpa. Fui num happy hour lá do festival e eu encontrei com ele na rua, lá no caminho, e conversei com ele um pouco. Legal. Mas eu gostei muito também do álbum do Sigur Rós. Achei que foi um dos melhores álbuns do ano também. E do James Blake, que eu gostei muito também. É. James Blake venceu lá. Venceu o Mercury. É, o Mercury. Eu, percebi que eu não escuto mais muito álbum. Eu escuto uma música ou outra. Eu também sou mais nessa vibe aí. Oi? Eu sou mais essa vibe de ouvir músicas, não discos. Né? É, então. O único que eu lembro de ter ouvido o álbum inteiro esse ano, não sei nem se é desse ano, mas eu ouvi esse ano, então pra mim é. É o Of Monsters and Men, aquela banda meio folk da Inglaterra, ou Irlanda, sei lá de onde eles são. Eu não gosto dessa banda. Eles fizeram um show em São Paulo de graça, eu perdi porque eu não sabia. Eu fui no show deles em São Paulo, mas foi no Lollapalooza. Então, depois eles vieram tocar no Festival da Cultura Inglesa, ele foi gratuito. Aliás, alguém vai no Lola no ano que vem? O do grupo Fernando vai, né? Eu vou. Queria ir, Pedro. Eu não, Pedro, não vou estar no Brasil ainda. Ah, desculpa. Pedrinho. Mas queria ir no Item Music, que é minha banda favorita. Eu não sou muito de show também, mas enfim. Diga, gente. Também não, eu sou velho. Pedrinho, eu queria que você falasse sobre o CD da Sara Bareilles, que eu tô enlouquecido. É maravilhoso também. Eu gosto muito desse disco. Mas eu gosto de todos dela, né? Mas esse eu achei bem bom também. É, dos outros eu gosto de uma ou duas faixas. Desse eu gosto do CD inteiro. É muito bom. Que é o... Esqueci The Blessed Unrest. Isso. Eu nem acho essa Brave a melhor música do disco, né? Eu também não. Tem alguma... Essa música é do Love Song? Não. A cantora é? É, a cantora. A cantora é. Sim. Só conheço isso dela. Tem a Little Black Dress, que é muito boa desse disco, né? Acho que é a minha favorita desse disco. Eu também. Eu gosto de Cassiopeia também. Também. E o clipe de Brave... Quem tá digitando, louco? O clipe de Brave é muito legal. Frenético aí. Sou eu, conheci. Vamos falar de American Horror? Não, ainda não. Ah, tá digitando, Sil? Cala a boca então, continua digitando aí. Então, exatamente. Gente, olha, não tem palpite quando tá digitando. Cala a boca. Gente, as indicações ao Grammy já saem mês que vem, né? Sai tudo mês que vem, né? O Grammy não é no começo do ano seguinte? Não, as indicações saem agora em dezembro. Globo de Ouro também. O que é Globo de Ouro? Globo de Ouro não é nada. O Rafa e Pedro, o que, é que a gente pode esperar para o ano? Nossa. Arcade Fire, né? Eu acho que o Arcade Fire vai estar lá de novo. Sim. Eu nunca assisti um Grammy inteiro. Você já? Eu já. Eu acho o Grammy muito mais divertido que o Oscar, porque tem as apresentações musicais e tudo mais. A melhor cerimônia de premiação dos quatro grandes americanos pra mim sempre é o Tony. Ah, o Tony é imbatível. Eu vi pela primeira vez esse ano. Gostou? Eu gostei. Gostei. Aliás, o Neil Patrick Harris podia muito ter uma chance no Oscar algum dia, né? Ele fez aquela abertura, ficou muito ruim, lembram? Do Emmy? Não, do Oscar. Ah, mas não foi a abertura dele. Ele teve um número lá que foi bem fraco, mas eu acho que o Neil Patrick Harris merecia ser host do Oscar. Eu acho que ele manda muito bem. Gente, o que eu acho é que todo ano se culpa o host, a culpa não é do host. Do produtor. É da produção. Do produtor e principalmente do roteiro. Sim. Eu acho que a reformulação tem que vir lá da base. Que eu acho que se tiver uma boa estrutura, qualquer host vai estar de boa ali, entendeu? A festa, a estrutura da festa que é ridícula, é ultrapassada, é antiquada, enfim, é lixo. Vocês são contra ou a favor a tirarem alguns prêmios mais secundários da cerimônia? Eu sou contra. Contra? É uma vez por ano. Totalmente contra. É uma vez por ano. Não custa nada ter tudo na cerimônia. E o Oscar não tem 3.437 categorias como Grammy ou Emmy. É que eu acho que eu acho meio hipócrita, porque eles colocam tudo na grande noite para falar não fazemos diferença, mas você percebe só pela maneira como eles cortam o discurso da galera e deixam os atores falando até quando descansarem, que eles realmente fazem diferença. Que algumas aí... categorias são discriminadas dentro da cerimônia, de qualquer maneira. Mas isso aí entra também a questão de ter que agradar uma audiência. Quem assiste quer ver só ator de discussão, não quer ver um técnico de som, não quer ouvir. Exatamente, exatamente. A cerimônia do Oscar é mais, é acima de tudo, um show de TV. Então, é, o próprio Tony faz isso. Mas já tem muitas categorias que eles já entregam antes, não? Não, só os honorários e o... tem científicos, né? As 20... Não, eu acho que tem umas categorias de som que eles já entregam. Não, Rafa, as 25 são categorias. Científicos. As 25 categorias do Oscar são entregues na cerimônia. Nada entregue antes. Aliás, a última coisa que eu quero falar sobre o Oscar nesse podcast, que eu não aguento mais esse assunto, é que, finalmente, depois de anos de luta, os diretores de elenco conseguiram abrir um branch. Sindicato, né? Exatamente. Eu acho que é questão de pouco tempo para a gente ter uma categoria de melhor elenco no Oscar. Eu acho bem difícil. Eu também acho difícil. Sabe o que eu acho que tá faltando no Oscar? Fazer uma comissão, cara, pra não o estúdio definir qual é o posicionamento do ator, se ele vai como protagonista ou como coadjuvante. E sim o próprio Oscar fazer a galerinha dele, a comissão, sim, pra definir qual, sabe, onde posicionar essa galera. Tipo, Meryl Streep vai ser protagonista ou coadjuvante? Julia Roberts, sabe? Qual dos dois? Mas isso... Mas isso eles mesmos que já fazem. É tipo, quando a Kate Winslet foi indicada protagonista, eles desrespeitaram o que o estúdio estava tentando vender. Mas isso é ótimo. Eu acho que deveria, tipo, isso ser concretizado, sabe? Não ficar naquela surpresa. Porque eu acho que nesse ano, por exemplo, Luiz, eu apostei na Kate Winslet como coadjuvante. Esse ano? Não, naquele ano. Ah, tá. Mas naquele ano todo mundo achava que ela seria indicada duplamente, lembra? Sei lá. Então, exatamente, mas aí eu coloquei ela como melhor atriz coadjuvante pro leitor. Eu coloquei no meu bolão. Eu também. Todo mundo caiu do cavalo. Nossa, sabe? Então... eu fui dos poucos naquele ano que escreveu ela como atriz principal pro leitor, o diretor e o filme. É um dos meus orgulhos da década passada, enquanto Oscar Predictor. Olha, aliás, vale mencionar que é quase sem precedentes a vencedora do Globo de Ouro de atriz em drama não ser indicada ao Oscar. E foi o que aconteceu com a Kate Winslet no... Como chama aquele filme horrível? Foi apenas um sonho horrível. Revolutionary Road? Isso, Revolutionary Road. Eu preciso rever esse filme. Gente, e ela não tá muito bem nesse filme, né? Eu não acho, né? Eu gosto. Eu gosto do filme. Eu também. Eu acho ela maravilhosa no filme. Nossa, eu adoro ela. Nossa, no filme. Tem uma cena que ela tá muito canastra, que ela fala pro DiCaprio alguma coisa assim: se você relar em mim, eu vou gritar. Sim. E daí ela quebra o pescocinho pro lado e dá um gritinho muito, muito canastra, gente. Eu adoro essa cena. Eu gosto do Shannon nesse filme. Eu não. Também. Eu não gosto do Shannon nesse filme. Eu gosto. Eu não gosto do personagem, tipo, da inclusão do personagem. Eu acho que mastiga mais, sabe? Uhum. Ele foi indicado surpresa daquele ano também. Não apareceu em nada. Apareceu, gente. Não, ele não teve nem SEG em Globo de Ouro.